A Sura dos Degraus. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Um interrogante pergunta por um castigo prestes a sobrevir. Aos renegadores da fé, nada poderá detê-lo. Ele vem de Alá, possuidor dos degraus. Os anjos e o Espírito a ele ascendem em um dia, cuja duração é de 50 mil anos. Então pacienta, Muhammad, com bela paciência. Por certo, eles o veem longe, e nós o vemos próximo. Ocorrerá um dia quando o céu for como metal em fusão, e as montanhas forem como lã corada, e nenhum íntimo interrogará a outro íntimo. Embora se enxerguem, o criminoso almejará resgatar-se do castigo desse dia com o sacrifício de seus filhos, e de sua companheira e de seu irmão, e de seu clã que o abrigava. E de todos que estão na terra para em seguida isso o salvar. Em absoluto não se salvará. Por certo, o inferno é uma flama tiradora de couro cabeludo. Ele convocará quem se virou e voltou às costas, e juntou a riqueza e a entesourou. Por certo, o ser humano foi criado incoerente, aflito quando o mal o toca, e ávaro quando o bem o toca, exceto os orantes, que são assíduos em suas orações, e aqueles em cujas riquezas há de direito parte determinada para o mendigo e para o desprovido, e os que confirmam o dia do juízo, e os que estão abedrontados do castigo de seu Senhor. Por certo, não há garantia alguma contra o castigo de seu Senhor. E os que são custódios de seu sexo, exceto com suas mulheres ou com suas escravas, então, por certo, não serão censurados. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ